Boa tarde para você, ouvinte ligado aqui na Rádio Com. Está entrando no ar a partir de agora mais um programa Nós Outros, Antropofonias e Charlas. Programa esse pensado, produzido e realizado semanalmente pelos alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas. Hoje, há 12 dias do mês de maio do ano de 2018, teremos como pano de fundo, né, a temática de hoje. Estaremos conversando sobre a primeira semana africana de Pelotas, que vai rolar entre os dias 24 e 26 de maio, ali no Campus 2 do Instituto de Ciências Humanas da UFPEL. E para bater esse papo comigo, estão aqui no estúdio a Rainara Prestes Gomes, a Sara Barcelos, estudantes da História aqui da UFPEL e membros também da comissão organizadora do evento. Além delas estão o Gil Vera Cruz, do cinema aqui da UFPEL também, que é de Cabo Verde, o Edu Obami Prestes, do Gabão, estudante de letras português e inglês, o Arquísio Pereira Witt, de Moçambique, doutorando em ciências políticas pela UFPEL, e o Moussa Mahmoudou Salé, de Moçambique, também doutorando em sistemas de produção agrícola familiar aqui na UFPEL também. Temos uma lista bem grande de convidados hoje, né? Até eu acho que eu já falei muito aqui. Então eu vou passar a palavra para as meninas, né? Para a Sara e para a Rainara, falar um pouco brevemente, né? Dar uma apresentação do que desse evento que vai rolar aí na primeira edição, né? Da primeira semana africana aqui em Pelotas. Bom, a semana africana ela é um evento que acontece nas universidades do país todo e nós, como estudantes da UFPEL, não pensamos diferente e pensamos em fazer uma semana aqui em Pelotas também. Por isso, juntando os estudantes brasileiros com os estudantes africanos, junto do Centro Acadêmico da História, a gente preparou essa semana, que vai acontecer entre os dias 24 e 26 de maio, isso, como já foi dito. E a nossa expectativa é que seja um evento que possa não só ocorrer esse ano, mas os anos seguintes também, por conta da importância que ele traz para a sociedade. Sim. A primeira edição de muitas, né? Sim, esperamos isso. Na verdade, complementando a fala da Sara, o evento se justifica por ressaltar a importância do Dia Internacional da África, criado pela Organização Unida Africana, né, Sara? Isso. Com a intenção de desmistificar as representações estereotipadas da África. Ele busca também trazer a história da colonização africana e a descolonização africana, no caso, que eu, como eu disse, para desmistificar a ideia de que a África é um continente vulnerável, um continente escasso, sim, sim, com pobreza. Geralmente a gente vê, né? Uhum. Meritos de midiático, né? Isso. Só essa parte do conflito, né? Mas não essa a riqueza, né, que tem, né? E os estudantes africanos que vão estar junto com nós, eles vão trazer a cultura deles vai mostrar a cultura deles, como é que é o continente dele, o país deles. A gente busca também dar voz à África, né, que a gente tanto desconhece, e refletir também sobre a realidade que eles vivem, esses estudantes africanos em Pelotas e na universidade, né, porque é bastante difícil. O Rui, pelo menos, quando veio para cá, não sabia de nada, e os colegas também, meio perdido. Que estaria aqui, né, com nós, aqui via telefone, só que devido ao sinal onde ele está... Tá um pouco debilitado, ele não pôde fazer esse contato com a gente, né? Daí, então, agora acho que eu passo a palavra pros meninos aqui, né? Que trazem essa representatividade, né? Acho que nada mais justo. Eles falarem, né? Se apresentarem. Falem um pouco da vivência aqui em Pelotas, né? No Brasil. Como é que tá? Bom, o Brasil em geral é diferente, porque como a gente faz, nós que estamos aqui, faço esse paralelismo, a gente encontra uma diferença. Então, e é bem também legal porque é uma riqueza para nós, né, aprender, porque quando a gente sai, a gente tem certas ideias sobre o Brasil, porque, por exemplo, eu, quando estava lá no país, tinha a ideia do Brasil por causa do futebol e também por causa da beleza das mulheres. Então, aí, isso é uma verdade. E, então, cheguei aqui e vi essa realidade, essa multiculturalidade, e isso foi também a escolha minha, porque eu escolhi vir aqui por causa dessa diversidade, isso que chamou a minha atenção. Então, aqui, minha experiência aqui é legal, porque tendo uma cultura diferente, linguisticamente falando também, porque lá nós falamos francês, temos francês como língua oficial, então com português, para mim é um pouco desafiador. Sim. E também interessante, porque descobri essa luta interior linguisticamente falando. Até no construir. Caso, tu estava falando do teu nome, né? Tu teve sim, que simplificar. Terrestre, na verdade. Terrestre, mas eu deixo os brasileiros me chamarem de Teres, porque é muito comum aqui, porque tem também um nome Teres, né? Brasileiro, sim. Sobrenome. Então, minha experiência é que gosto bastante. É Pelotas, particularmente por causa do clima também, porque o clima é mais úmido, né, mais frio, e é legal, acho. Boa tarde, boa noite agora, né, caros ouvintes. Aqui é o Musa, estudante moçambicano, doutorando aqui em Pelotas. Eu cheguei aqui para fazer o meu mestrado, terminei o meu mestrado, graças a Deus, com sucesso, e decidi prosseguir os estudos. A minha experiência aqui, honestamente falando, eu digo que para além de amigos que eu fiz aqui, eu fiz uma família aqui, né? Eu não tenho o que reclamar, eu fui bem recebido pelo pessoal da faculdade, pessoal de casa. E até então tem sido boa, né? Embora não vamos passar por cima de algumas experiências ruins, né? Que nós temos tido aqui, principalmente por ser negro. Nós não podemos passar a mão na cabeça das pessoas acerca disso. Então, tem algumas experiências que eu passei aqui, mas que para mim não me colocaram embaixo, serviram-me como se fosse incentivo para continuar a lutar. Por isso que eu estou aqui. Enquanto numa sociedade onde eu venho, nós andar na rua, tu és acarinhado, tu és bem olhado aqui, tu passas na rua e as pessoas já atravessam a rua, já atravessam, já olham para ti como se tu fosses um bicho do mato. Então, mas isso não é, eu não pego isso como se fosse negativo. eu não pego isso como se fosse negativo. Para mim é um aprendizado, eu tento colher as coisas boas, tanto que eu disse. Do mesmo jeito que eu fui bem recebido, também tive algumas experiências negativas, mas que não entram, não fazem muita diferença na minha vida. Então, eu gosto do Brasil, eu gosto de Pelotas, agradeço todo o brasileiro que me recebeu e me acolheu aqui, porque sem eles não seríamos nada, mais ou menos. Cumprimentar os ouvintes lá em casa, que fala Cris Pereira, estudante de Ciência Política, doutorado. Bem, eu não vou falar muito em experiência em Pelotas, porque eu tenho menos de 2 meses aqui, mas falo da minha vivência aqui no Brasil. Acredito que todo africano, quase todo ser humano, quando sai de uma vivência para outra, sempre tem uma construção daquilo que é uma realidade do país que vai. Às vezes tem aquela imagem que a mídia vende sempre, que nem sempre é a imagem enraizada da sociedade. Então a gente chega aqui e tem que desconstruir aquilo que é a nossa vivência. A gente vem de um continente muito conservador, e a gente tem que chegar aqui e desconstruir alguns conceitos e aprender a lidar com as diferenças. Tem questões raciais, tem questões de desigualdade social, mas são coisas da sociedade, mas na qual cada indivíduo tem que fazer sua parte. E não cabe a gente estar a julgar por isso, mas acredito que é uma questão histórica que a cada tempo, cada luta, a gente vai melhorando. A gente leva vantagem a isso, Moça, que Moçambique fala português, então fica mais fácil se adaptar aqui em Brasil, apesar do nosso português ser mais próximo do Portugal. Bom, a gente tem experiências boas, o povo brasileiro é muito acolhedor. Eu fiz uma estrada em Belém do Pará, lá do norte, e eu senti isso, o povo foi muito acolhedor comigo, o meu programa também lá. E cheguei em Pelotas também, fui bem acolhido, tenho conhecido pessoas bem, bem legais e tenho aprendido a viver com essa diferença de pensamento, de posicionamento em relação aos vários assuntos da sociedade. Aproveitar, convidar o ouvinte lá em casa para participar da Semana da África, que será a primeira a ser realizada cá em Pelotas. Eu já participei em outras universidades. Acredito que é bom porque ajuda não só o brasileiro, mas também os outros africanos que não conhecem a realidade de outros países que estão lá na África. A África tem 53 países e nem todo mundo se conhece. Às vezes a gente tem aquela imagem que a pergunta, tipo, ah, tu é africano, tu conheces fulano X, como se fosse, como a África fosse um país. Não é tão assim, a gente não se conhece, a gente fala, mas fomos colonizados por 6 potências, então tem uma diversidade linguística bastante lá. E acredito que será muito interessante, não só para o povo pelotense, assim como a comunidade acadêmica e todos os estudantes em geral. Bom, primeiramente, boa noite, né? Eu sou Gil Vera Cruz, estudante de Cinema e Audiovisual na Faculdade de Pelotas. Aposto que vocês devem estar questionando o quanto bem eu falo brasileiro, né? Como bem eu falo brasileiro, porque vocês... Está com mais que os outros. Porque vocês acabaram de escutar os moçambicanos conversando com vocês, e vocês devem estar questionando isso. Bom, Cabo Verde é um país que ele não fica dentro do continente, ele fica fora do continente, mas ele fica próximo da Mauritânia, de Senegal e de Guiné-Bissau, e ele é um arquipélago, né, constituído por 10 ilhas. E uma coisa que é impressionante é que lá a gente consome muita cultura brasileira. Eu estava aqui falando de conhecer o Brasil através do futebol e das mulheres, mas a gente também conhece através das telenovelas, que, olha, A Globo passa lá, recorda. É, passa tudo lá, passa tudo lá. Tipo, em Cabo Verde, inclusive, qualquer pessoa que tu chegar e conversar com ele brasileiro, ele vai te responder em brasileiro, sem dúvida. Com alguns problemas, com algum dialeto, assim, fundo da língua cabo-verdiana, mas ele vai te responder em brasileiro. Era isso que eu queria falar sobre Cabo Verde e a experiência pessoal aqui no Brasil. Primeiramente, quando eu, assim, vi que eu ia vir pro Brasil, eu vi a lista, assim, olhei e falei assim, Pelotas, que cidade é essa? Não tinha ideia, assim, porque, claro, a gente tá em direto contato com a mídia, a gente conhece a grande metrópole, Rio de Janeiro e São Paulo. Sim, tá nem Recife, que é a capital do... Recife não, perdão, Brasília, que é a capital do Brasil. Tu chega lá, tu pergunta, a galera vai te falar... Rio de Janeiro, tu já fica assim, opa, ok, a gente também tem esse problema de geograficamente. Então, quando eu vim assim, que eu ia vir pra Pelotas, eu falei assim, tá, e aí, minha mãe não queria me deixar vir por causa do cenário também que o Brasil apresenta, violência, principalmente contra negros e tudo mais, e a minha mãe ficou meio com a mão na consciência, assim, falando, meu filho vai pro Brasil. Aí eu falei pra ela assim, mãe, tem que meter o pé, né, a gente tem que dar a volta por cima. E aí acabei vindo. E interessante que, assim como tem vários africanos, assim, aqui no Brasil, entre eles tu encontra muitos cabo-verdianos, espalhados, assim. Por exemplo, eu tenho amigos que estudam em Minas, em Fortaleza, em Recife, em Rio de Janeiro. Então, quando eu tava vindo, eu vim via Fortaleza. Eu tava aqui escutando a galera comentando de pegar, de vir pra São Paulo e de vir até direto pra Pelotas, por não conhecer Pelotas, né? Que era uma coisa que eu também poderia ter feito, mas daí eu falei assim, não, tá, eu vou pra Fortaleza e de lá eu vou ver o que eu faço. Fui pra Fortaleza, depois peguei um voo com conexões e acabei descendo em Porto Alegre. Chegando em Porto Alegre, eu não sabia nada e eu falei assim, mais uma vez a gente tem que dar a volta por cima. Saí correndo, perguntando onde ficava a rodoviária, como chegava na rodoviária e tudo mais, até que finalmente cheguei em Pelotas. E quando eu cheguei em Pelotas, assim, parei assim, olhei e falei assim, gente, isso não tem nada a ver com o Brasil que eu conheço. A primeira coisa que eu falei foi assim, isso não tem nada a ver, a estrutura da cidade, sabe? A cultura que tem na cidade é uma coisa totalmente diferente. Pra mim, até então, eu sei que vocês também são um país de colonizadores portugueses, né? Países lusófonos. Pra mim, até então, fogo de chão e, sei lá, e picanha era a cultura portuguesa. Pode ser uma ignorância minha, mas eu vou ser sincero. A visão eurocêntrica que eu tenho, pra mim... era totalmente portuguesa, tipo, picanha e fogo de chão. Aí quando eu cheguei aqui que eu fui desconstruindo esse quesito, fui aprendendo, tipo, não, é cultura do Rio Grande do Sul, a criação de gado e tudo mais. E aí foi tendo uma desconstrução muito maior. Legal. Eu acho que já dá aí pra música. Dá? Da Zeynab Woloji, não sei se alguém... Não, a gente não conhece. Eu não conheço. Mas, conhece? Não. Tá. Então a gente vai tocar direto só. Oh, Yeah. 6:29. Rádio Com 104.5 FM. Nem melhor, nem pior. Diferente e muito agradável. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Coletivo AMU, todas as terças, das 20 às 21 horas, na Rádio Com 104.5 FM. Conheça, viva e apoie o movimento underground. Essência de vida no Mercado Central, Banca 58, telefone 8406-1315. Além das tradicionais ervas medicinais, você vai encontrar medicamentos fitoterápicos, suplementos, alimentos funcionais, orgânicos, integrais, sem glúten e sem lactose. Produtos a granel, temperos, oleaginosas, grãos e outros. Visite a página no Facebook Essência de Vida Pelotas. Outros, Antropofonias e Charlas. Hoje estamos tratando aqui da primeira semana africana de Pelotas, que vai ocorrer entre os dias 24 e 26 de maio. A gente está recebendo perguntas que a nossa colega Aline vai... Bom, a pergunta que a gente recebeu, já comentamos aqui no intervalo, sobre essa herança escravagista de Pelotas, esse olhar diferente que o Mussa falou no primeiro bloco, vocês sentiram por causa desse contexto histórico, talvez, ou não? Eu acredito que, no meu ponto de vista, a herança escravocrata, ela é muito generalizada no Brasil, não é algo só de Pelotas. Porém, essa questão ela tem um polo, ela vai crescendo do norte para o sul. Ou seja, o sul do Brasil ele tem um maior ápice dessa questão mais racial em detrimento da região norte, porque a região norte é mais composta por sociedades indígenas, então tem uma mistura muito, muito acentuada dessas questões. Então não dá para dizer muito que é uma herança, mas tem uma construção também por detrás disso. A gente tem que saber que o Brasil é um dos países que acolheu o maior número de escravos que foram traficados no século passado e que foi um dos países que também ainda produz, faz sentir muito essa questão da escravidão. Então, ainda tem uma segregação racial muito forte e tem um racismo também muito acentuado, mas não dá para generalizar, porque tem pessoas que já desconstruíram esse conceito, mas tem pessoas que ainda continuam mais conservadoras. Então eu acredito que é uma questão de tempo, quem sabe com as lutas a gente daqui a uns 2 séculos a gente consiga isso. Ou menos. Ou menos. Que menos. Espero que seja menos também. Então, beleza. Agora eu queria que vocês falassem assim, um pouco dessa percepção, né, que se tem da África. Acho que já foi um pouco trabalhado no início, né? Mas tipo, como é que aqui no Brasil se enxerga? Qual a óptica? Bom, falando da minha experiência em particular, quando eu cheguei, tem umas perguntas que são meio comum no seio brasileiro, para perguntar, tipo, ah, tu convive com elefante, com leão, é, aquelas crianças com fome vivem lá no teu país. Bom, primeiro vou conceituar bem alguns parámetros. A África é também foi colonizada, e a colonização teve por aí 500 anos, e esse processo gerou um conjunto de diria desigualdade social dentro do próprio continente. E nessa situação acaba que alguns países africanos são mais ricos que outros países, são mais desenvolvidos que outros países. Existe a periferia, o centro, mas o que o Brasil conhece mais da África é a periferia, não conhece o centro. Por isso há essa percepção que a África seja uma floresta selvagem, entre aspas. Né? Mas a África tem o seu belo. Eu acredito que a floresta é o nosso belo. Os nossos animais lá, o leão, o elefante, que só tem lá, eu acredito que é, apesar do homem estar colocando eles em extinção, eu acredito que é uma das maiores heranças que a gente tem, diferentemente do outro mundo. A gente é um continente ainda rico em recursos naturais, muito ecologicamente também falando, e multicultural, e com grandes convivências. Tem muitos brasileiros também no nosso país. E eu acredito que vocês podem acrescentar. Queria um pouco da... Eu vou contar de uma experiência que eu tive recente aqui em Pelotas, que eu estava entrando numa loja, eu estava trocando uma ideia com a moça que estava trabalhando na loja. Quando eu falei para ela que eu era de Cabo Verde, ela ficou assim espantada, e ela veio com as mesmas questões que o meu amigo moçambicano acabou de apontar agora. Essa questão da... se a gente vive em contato direto com os animais, essa questão da miséria e tudo mais que é representada. E eu falei para ela, não. Eu falei para ela, não, não é assim como é representado. Claro que existe por causa do histórico que a gente tem, mas ele não é tão... não é só isso, tu tá entendendo? Tem um outro lado. E aí ela começou a me questionar como era o meu país. Porque o marido dela recentemente tinha recebido uma proposta de trabalho para trabalhar lá. E depois que eu falei para ela como era o meu país, como funcionava a economia, como era a cultura do meu país, ela ficou super interessada em ir. Então eu acho que é só um quesito de fazer uma pesquisa básica, sabe? Ter um pouco de conhecimento e não só se deixar levar por aquilo que lhes estão sendo apresentado. Porque aquilo às vezes pode ter um fundamento de real, mas ao mesmo tempo ele acaba vindo de uma forma distorcida. E eu acho que é isso. Eu acho que até, tipo, não sei se as gurias a gente puder falar, é na questão da... tipo, quando a gente tá na escola, assim, né? Tipo, a própria produção, né? Tipo, que se passa histórica da África, tipo, tenta um pouco ocultar, né? Isso, assim, né? Não sei se vocês... Na verdade, nós brasileiros não aprendemos muitas coisas sobre a África na escola, né? É sempre aquela coisa de os países que foram colonizados. E isso não só na escola, né? O nosso colega cineasta aqui pode falar um pouco mais sobre isso, que o cinema que nos é passado, né, sobre a África, que é sempre sobre guerra, sobre miséria, sobre tristeza, sobre fome. Então a gente tem grandes filmes que retratam a história de países africanos sempre com esse viés, né? Então... a gente na escola, né, a gente tem sempre uma visão um pouco ultrapassada, né? Tanto que esse é um dos objetivos da Semana da África, aqui da universidade. É uma coisa muito dessa coisa estanque, né? Tipo, que Sim. tá parada, que é isso, tipo, que é o conflito, sei lá, guerra, diamante, entendeu? Toda essa sangria. A gente sempre... a imagem da África que nos é passada é que sempre foi um continente que sempre foi muito explorado, né? Que os países iam lá, as potências iam lá, exploravam e depois deixavam eles devastados. Não que isso não seja uma verdade, né? Na verdade, foi isso que aconteceu. E aí a gente acaba aprendendo que por conta dessa exploração, o continente africano é um continente muito pobre, né? Que os países são países muito pobres, que a cultura é uma cultura muito pobre. E a gente sempre tem aquela visão de que a África é uma coisa só. Então, tipo, né, o que você fala sobre África? É como nossos colegas falaram, leão, elefante, miséria, fome, criança, né? Tipo, só que se você for parar pra ver, a cultura é muito rica, muito cheia de... diversidade, muito, né? Cada país tem uma cultura diferente. É como o Brasil, a gente não pode falar que o Brasil tem uma cultura só, né? Porque se você parar pra ver, o Sul é diferente do Norte, que é diferente do Nordeste, que é diferente do Sudeste, né? Do Centro-Oeste e tal. Então, a visão, infelizmente, que a gente tem, que nos é passada, né, pra nós brasileiros da África, nas escolas, é essa. Então, tipo, eu, por exemplo, assisti filmes na minha época de ensino médio, filmes como Diamante de Sangue, Hotel Ruanda, sim, Hotel Ruanda. Então, tipo, são filmes o quê? Que retratam que é um país, que é um continente que vive sempre em guerra. Só que a gente tem que pensar que não é sempre assim, né? Então, tipo, não são todos os países da África que vivem em guerra, né? Então, tipo, e não é só, a guerra não acontece só na África, a guerra acontece em todos os continentes. Aqui na América do Sul também tem muita, guerra, né? Tem muita guerra na Europa, tem muita guerra na Ásia. Então, tipo, a gente não pode excluir esse fato e generalizar como se fosse uma coisa só da África, né? Então, eu acho que a gente, infelizmente, os brasileiros ainda têm uma visão um pouco ultrapassada do que é a África, né? E, tipo, como eu ia dizendo, esse é um dos objetivos da Semana Africana em Pelotas. Porque, infelizmente, apesar do Brasil ser muito rico em universidades, em professores que são bons, a gente ainda não tem um debate muito grande acerca da África. Então, é algo que a gente ainda precisa buscar, é algo que a gente ainda precisa trabalhar. E nós, como estudantes da UFPEL, pensamos nisso e estamos propondo isso para a sociedade, né? E algo que me parece, assim, nessa questão, parece que é uma visão bem mais, tipo, da África distante, né? Sim. Mas, tipo, que é uma... Na real, é uma África que, tipo, tá viva, sabe? Que, tipo, é moderna e que, sabe, tem toda essa... Todos esses aspectos, assim, que nem os outros países, né? A ideia é que parece que a globalização não passou por lá, né? Sim, sim. O progresso tá... Não, eu acho que... Queria acrescentar uma coisa à fala dela. Fazendo referência ao que disseram aqui, me fizeram já uma pergunta, tipo, você vive nas árvores ou você deve sofrer lá, né, porque você é de África. Aí a pergunta que a gente tem que fazer hoje é: será que a África é civilizada? E se sim, o que é a civilização? Será que a civilização é sinônimo de ocidentalização? Porque é isso, na verdade. Porque a gente vê que a África não é tão desenvolvida quanto, quer dizer, como a gente queria que seria. Quer dizer, a imagem da África, as mídias, quer dizer, o mundo em geral, quer ver a África como eles são, quer dizer, para ver esse modelo, ele rejeita essa diferença. A África tem uma história milenar, uma cultura. A África, antes da chegada dos europeus, era organizada. Sociedades, reis, tudo isso, cultura. Então, hoje, com a globalização, apesar da globalização, claro, a África tem raízes fortes. Como a gente falou do conservadorismo, se tem países, por exemplo, o Gabão é um país bem conservador, né? Porque tem uma história, tem raízes e não pode... de assim, quer dizer, daqui alguns dias se desfazer dessa realidade, dessa cultura. Então, permanece esse visual, essa riqueza, porque uma riqueza é uma história. Claro que tem problemas e tem guerras, e nem em todos os países tem esses problemas de guerras, mas também tem riquezas. Tem políticas, tem povos, né? Tem pessoas que vivem. Aí, onde a importância dessa semana africana, acadêmica africana, para quebrarmos o mito, para mostrar que a África não é só um país como a gente, quer dizer, é o preconceito geral, que a África é uma variedade, que a África é moderna, tu vê, né? A África é moderna e a África também tem, quer dizer, pensamentos revolucionários, né? Como o feminismo, sim, tem produção, né? Como eles, feminismo, tudo isso, né? Tem produção literária, musical, tudo isso, típica, quer dizer, essa beleza, esse estético próprio, né, da África, e mostrar para nós é uma honra poder mostrar para o público, para os brasileiros e para os perutenses aqui em particular, mostrar essa riqueza, e nós esperamos que seja bem proveitoso mesmo esse evento. Beleza. Alguém quer fazer mais uma colocação? Não, eu ia fazendo, mas é mais ou menos o que os amigos aqui, os colegas aqui acabaram falando. A primeira ideia é desconstruir isso. O pessoal pensa que a África é um país. A África não é um país, a África é um continente, é composto de vários países. Então, a primeira vez que eu estive no Brasil, eu estive em Brasília, a trabalhos, veio-me uma senhora, eu estava num restaurante a comer, veio-me uma senhora e me perguntou, olha, ficamos a conversar e tal, ela me perguntou, então como é que tu vieste aqui? Vieste de navio? Como é que vieste? Não, eu disse, eu vim de voo. Ah, tem avião lá? Olha, pela minha educação, eu não respondi mal àquela senhora. Eu fui com calma, fui explicando e aí criamos uma conversa boa, né? Então, eu acho que devemos partir por aí, né? Tem várias experiências que nós já passamos por aí. Já passamos aqui, africanos aqui no Brasil, que eu disse no primeiro bloco, eu disse que não faz muito sentido a gente fazendo referência. Eu, aqui mesmo em Pelotas, eu fui lá ao shopping comprar um artigo meu e eu entrei numa loja e a moça, eu até já falei no programa mesmo aqui na rádio, que a moça desprezou-me. Ela desprezou-me, ela olhou, mas tu não vais ter capacidade de pagar isto. Tipo, ela não falou diretamente, mas ela olhou para mim e me respondeu com desprezo. Sim. Então, eu fui para uma outra loja, tinha o mesmo bem eu adquiri, só que eu precisava do chip. Eu fui nessa loja trocar o chip. Então era o mesmo aparelho que eles tinham lá. Então ela disse, ah, então compraste. Eu disse, pá, tu não quiseste me vender? Então ela já acabou olhando de uma outra maneira. Então, as pessoas geralmente julgam os outros pela aparência, assim como julgam a África por aquilo que a mídia passa. Se calhar a culpa não é nossa. Em parte, né? A culpa não é nossa, porque a mídia passa uma ideia ruim da África. Mas se hoje existe internet e está acessível para todo mundo, por que não pesquisar um pouco mais e se calhar informar-se mais? Então, essa proposta desta semana africana é mais ou menos isso. Criar um ponto de interrogação nas pessoas, mostrar um pouco mais daquilo que nós temos e pouco a pouco tentamos desconstruir essa ideia, né, que a África é um país, a África é uma selva, a África é não sei o que. Temos tudo isso, que é uma das maiores riquezas, como disse o outro companheiro aqui, uma das maiores riquezas, temos grandes parques e tal, mas enfim, era mais ou menos isso, só para secundar. Eu queria falar um pouquinho, acho que essa semana ela busca trabalhar um pouquinho a ideia, trazer o lado bom da África, sabe? Não pensar ela sempre como um lugar feio, onde as pessoas, ai, sempre estão, não tem o que comer. A gente, pelo negro, a gente tem que ver que aquele lugar é o nosso berço, sabe? Foi de lá que a gente veio. Então, se a gente trabalhar desde o início, vendo ela como um lugar legal, onde tem várias culturas diversificadas, Onde tem, eu acredito que na África tenha bastante arte lá, né, de mãe, assim. Eu ia adorar, um lugar que eu ia gostar muito de visitar era a África. Então, toda a programação, ela busca trazer, desmistificar, como eu tinha dito, essa ideia de pobreza. Um lugar que, praticamente, quando fala assim, ai, pra onde tu quer ir? Eu nunca escutei alguém falar África. Nunca escutei ninguém dizer assim, eu quero ir para a África. porque já carrega essa ideia de que é um lugar que não tem muita coisa. Então, toda a nossa programação, no, eu não sei se eu posso já falar. Acho que a gente pode botar música aí no terceiro, a gente já mais encaminha essa parte, beleza? Uhum. Então a gente vai agora com a música que eu creio que os meninos saibam dessa, do Nelson Freitas, Bom Tem Mel. Não sei se você é muito conhecida, mas assim, a gente lá. A gente junto, né? A gente não conhece. É. Canta e dança. Beleza, então. Lugar e coisas que nunca vou ir na minha vida. Give me more kiss, cause I wanna give him again. Juro não gon' tell nobody, give me just one more. Você pede o dobro. Por ti sou louco, baby, quem me aceita tem bom gosto. Se tu senti muito amor é porque você tem medo. Da maneira que você Só podes ter medo. Pra enrolar minha cabeça. cabeça, só podes ter medo. Só podes ter medo. Que eu não para de beijar tua boca, só podes ter medo. Você não gosta de cultura e informação? Não ouça a Rádio Com. Rádio Com 104.5 FM. Olhares, produção e apresentação Álvaro Barcelos, entrevistas, debates, histórias saborosas, humor, visão crítica, cultura, Olhares, toda segunda, das 8 às 9h15 da noite, aqui na Rádio Com. De pensão. Programa Contraponto. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. Na contra-informação aos grandes meios de comunicação. Rádio Com 104.5 FM. A voz da comunidade está no ar. Programa Subversão. Todo sábado às 19h30, na 104.5 FM. Semeando anarquía en las ondas libres de Radio Com. Ya llegó el momento de levantar, de atacar. Todos estos abusos no se pueden soportar. Se pasaron de la raya y hace rato. Y ahora les toca pelear ustedes rata contra gatos. Samba Clube, música pelo prazer de tocar. Todos os sábados, das 11 ao meio-dia e 30, pela Rádio Com 104.5 FM. O melhor da música brasileira, com os talentos de Pelotas e região. Pelotas Samba Clube, música pelo prazer de tocar. Outros, Antropofonias e Charlas. Hoje estamos recebendo aqui membros da comissão organizadora do evento que vai ocorrer em Pelotas, a primeira semana da África, e participantes também, alguns participantes que vão estar na mesa do evento, né? E agora a gente vai, eu acho que é importante a gente trazer essa questão do, acho que como uma introdução, né, para desencadear já no evento, do 25 de maio, né? Que se remete à história do Dia Internacional da África, né? Sim, sim. É a partir de 1972, a data passou a ser conhecida internacionalmente quando a Organização das Nações Unidas instituiu o dia 25 de maio como Dia Internacional da África. Essa data foi instituída devido à Organização da União Africana, que foi criada para lutar contra a colonização do continente, que manteve seus objetivos de consolidar os valores de paz, dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável da África. Essa data, ela busca a luta dos africanos pela emancipação e desenvolvimento e superação das formas de desigual e social. Começou a ser celebrada por africanos natos e da diáspora, no caso, nós brasileiros, nós negros brasileiros, constituindo-se em marco na construção de um futuro para a África e na celebração da riqueza humana e cultural dos africanos que se espalhavam pelo continente e pelo planeta. Eu acho que seria bastante importante ressaltar que muita gente não conhece esse Dia Internacional da África, né? Eu não. Eu como estudante de história também não conhecia, e como negra também não conhecia. Não vou dizer que eu conhecia, porque eu vou estar mentindo. Então, eu não conhecia mesmo. Passei a conhecer agora participando da Semana da África. Eu não sei se quiser falar um pouquinho, Sara. Acho que é isso um pouquinho. Então, eu acho que já pode falar do evento, né? Ah, tá. O evento vai, como eu tinha dito, é através da importância desse dia, né? Ele vai começar em 24 de maio, com uma mesa de abertura, com a apresentação da reitoria, que é, no caso, o coordenador do Instituto de Ciências Humanas, da UFPEL, a coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas, ELECO, a coordenadora do Departamento de História, o coordenador do Departamento de Geografia, representante da Coordenação de Relações Internacionais da UFPEL, e coordenadora do Núcleo de Ações Afirmativas e Diversidade. A partir das 15 para as 4 até as 6 horas, começa a mesa com a África pelos africanos, não sei se é o teu nome. Crisio. Com a Crisio, você vai participar. Não. O Edu também. É uma coisa Edu que vai ocorrer mais com os estudantes africanos da universidade, que eles vão estar falando sobre a convivência deles, né? Vai ser uma mesa onde eles vão poder expor mais do que esse pequeno que eles estão expondo aqui. Sim, na rádio, eles vão poder falar muito mais. E a ideia é realmente essa, né? Que a gente está passando aqui na rádio, que eles possam mostrar para nós, brasileiros, e para a universidade em geral, que a África, né, é muito diferente daquilo que a gente tem. É realmente desconstruir a visão que a gente tem, a visão ultrapassada que a gente tem sobre a África. Então, esses estudantes vão estar falando sobre a cultura, sobre economia, sobre a diversidade, vão estar falando sobre a vivência deles nos seus países e no Brasil, né? Então, vai ser uma mesa assim, mais para realmente dar uma abertura para a semana, né? Uhum. E aí depois disso a gente tem um painel sobre a independência dos países africanos de língua oficial portuguesa e o lançamento de um livro. Esse painel ele vai ser dirigido pelo professor Marçal Menezes, que é da PUC do Rio Grande do Sul. Sim. E ele também vai estar lançando o seu livro, né? Aí no encerra o dia 24 e no dia 25 a gente vai começar às 14 horas com também um painel falando sobre a afrocentricidade e a descolonização do saber, que vai ser com um professor da Unilab chamado Fernando Tavares. Depois das 16 horas nós teremos uma mesa também falando sobre o desenvolvimento socioeconômico da África. E nessa mesa nós vamos contar com três professores, o Paulo Pesá, que é da História da UFPEL, o professor Paulino Tavares, que é do Instituto Federal de Farroupilha, e o professor Marçal Menezes, da PUC do Rio Grande do Sul. Depois das 19 horas, nós teremos outra mesa falando sobre afrocentricidade e a descolonialidade do saber, do ser e do poder, né? Uma mesa muito interessante que a gente vai estar propondo. E a gente vai contar com a presença também dos professores doutores Fernando Tavares, da Unilab, a professora Miriam Alves, que é da UFPEL, e o professor Segoni Costa, que ele é da Universidade Técnica de Moçambique, do Instituto Superior Monitor, né? Ele vem direto de Moçambique, ele vai estar passando aqui pelo Rio Grande do Sul para poder estar em outras universidades, e a gente conseguiu contar com a presença dele. Sim. Então, é muito interessante porque dentro da nossa programação a gente não vai contar só com professores brasileiros, né? Nós vamos ter um professor direto da África para poder estar transmitindo esse conhecimento, né? Trocando essa experiência com a gente. E aí no dia 26, que vai ser um sábado, a programação ela não vai ocorrer no Campus 2, ela vai ocorrer no Cinearte, que fica ali na rua Lobo da Costa. Cine Ofebel, desculpa. Cinearte do lado de casa. E a gente vai contar com atividades culturais, né? Como dança, música, né? Música tá na dança, né? Dança, gastronomia, isso. E a gente ainda vai propor um desfile, né? Sobre das roupas africanas e tudo mais. Então vai ser algo bem... Sim. Aqui a gente está recebendo alguns questionamentos, que até tipo, é um questionamento também pessoal, né? Tipo, por que somente 20 vagas? E se, por exemplo, eu não me inscrevi, eu posso ir como ouvinte mesmo, não ter... Bom, a questão não são 20 vagas. Nós vamos contar com apenas... A questão dos 20 que você está falando são 20 universitários africanos que vão estar participando, né, que eles estão ali na organização. Mas, para ouvintes e participantes da semana, a gente tem 220 inscrições, são 220 inscrições. A questão é que, por mais que nosso desejo fosse, né, que nós pudéssemos abrigar um público muito maior da universidade e também da sociedade pelotense, a gente não tem como isso, né, porque... É a primeira semana africana de Pelotas, então tipo, a gente não tem como abrigar, nem a universidade tem um local que possa abrigar mais de 200 pessoas. Então, ou a gente fazia essa primeira semana e dava início para que nos próximos eventos a gente pudesse buscar algo melhor para que pudesse atender um público maior, ou a gente não fazia. Então, tipo, na verdade, a gente contava com uma sala que só abrigava 100 pessoas. Só que aí a gente correu e conseguimos achar um auditório que cabe 210 pessoas, na verdade. A gente já tá colocando lugares a mais. A gente conversou com a reitoria, mas não tem lugares que caibam mais. Então, tipo, foi por isso a necessidade da gente limitar as nossas inscrições. Infelizmente, é assim. Nós não estamos cobrando, a gente tem que lembrar que a Semana Africana a gente está fazendo, é um evento totalmente gratuito, então por isso a gente não tem como, né, cobrar muita coisa, esperar muita coisa, mas eu acredito que não vai ser esse número limitado de participantes que vai fazer com que o evento seja ruim, né? Muito pelo contrário, a gente busca que as pessoas tenham noção de que esse é apenas o começo e que a partir desse nós vamos poder buscar e melhorar e cobrar. Sim. Até mesmo, né, da prefeitura, né, do governo da cidade e da universidade o apoio deles, que infelizmente a gente buscou muita coisa na universidade, a gente teve muito apoio da universidade, mas a prefeitura da cidade, a gente nem conseguiu ter contato, né? Então, tipo, a gente ainda tá buscando algumas coisas e eu acho que as pessoas têm que ter noção de que é simplesmente um começo. Então, tipo, não é porque tem um número limitado que a gente tá priorizando um ou outro. Eu acho que é importante também, não sei se tu quer aproveitar o espaço para falar do financiamento que vocês... que tá no ar ainda, tá rolando ainda. Bom, o evento ele vai contar com o apoio da universidade, como eu disse, para algumas coisas, tipo a PRAE, né, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, abriu editais e a gente conseguiu, a partir desses editais, algumas coisas, como as pastas, como as canetas, como o material que a gente vai poder disponibilizar para os participantes. A gente conseguiu toda a questão de som, a questão de microfone, o espaço físico onde a gente vai conseguir fazer o evento, a gente conseguiu também pela universidade. As questões de coffee break que a gente ainda está procurando, a gente pediu apoio para as empresas da cidade, só que é algo muito triste, na verdade, porque as empresas da cidade não nos apoiaram, tipo, nós não tivemos um retorno bom do que nós pedimos. A gente não conseguiu entrar em contato com a prefeitura, mas também não seria diferente, porque tudo que a prefeitura vai fazer precisa de uma licitação, e isso dificulta muito pra gente, porque... Sim. Nós tivemos um pouco tempo, né? Mas, com tudo isso, a gente teve uma resposta muito boa do reitor numa reunião que a gente teve durante a semana, que o reitor falou que a partir do ano que vem a ideia da universidade é propor a cada mês uma comemoração diferente. E ele já fechou, né, está fechando, na verdade, não posso afirmar, com a gente da comissão organizadora da primeira semana da África, que no mês de maio ele vai focar justamente nessa questão. Tanto porque tem o dia 13 de maio, né, amanhã, e porque tem o dia 25 de maio. Então, a ideia é que a gente possa apresentar pro ano que vem já, um grande filósofo da cultura africana, pra gente poder trabalhar durante esse mês de maio. Então, tipo, a gente pode ver que, apesar de ser uma primeira semana e a gente ter tido tantos nãos e tantas diversidades, né, pra esse evento ocorrer, a gente tá tendo bons resultados, sim, né? Estamos não, meu, sendo... E na questão da próprio evento, né? Eu acho, sim, que ele sinaliza isso aí, tipo, a gente... bastante gente, assim, né? É. Mais de 200 pessoas. Estamos... Acho que é um evento que se faz, sabe? Sim, eu acho que a gente fica muito feliz, né? Porque nós fomos super bem acolhidos, tanto pela sociedade, né? Porque tem pessoas que não são da universidade que vão participar. Tem pessoas que não são de Pelotas que vão participar. Então, tipo, tem gente que vai vir de Bagé, tem gente que vai vir de Arroio Grande, tem gente que vai vir de Porto Alegre pra participar, por mais que sejam só 200 pessoas. Então, tipo, a gente, além de ter sido muito bem acolhido pela universidade, pelos estudantes, que não são só da história, que não são só do Instituto de Ciências Humanas, né? Porque a gente imagina que, vão ser só pessoas das humanas que vão participar. Não, tem gente de todas as áreas da biologia. Das áreas das biológicas, das exatas e tal. Então, tipo, nós fomos muito bem recebidos pela universidade. Nossa. Pela sociedade, pela reitoria, pelos professores que ficaram muito felizes e orgulhosos da gente. Então, tipo assim, até hoje, a gente só tem, apesar de termos as dificuldades, né, que acho que todo evento tem, né, tudo passa por dificuldades, nós fomos muito bem acolhidos e a gente espera que, por mais que não sejamos nós que vamos organizar uma próxima semana africana de Pelotas, o grupo que ficar responsável por isso seja tão bem acolhido quanto a gente. Né? Não, e se tratando aqui da rádio, né, eu acho que, tipo, os, sim, nossos microfones aqui, eles estão sempre abertos, né, para esse tipo de evento, assim, para esse tipo de iniciativa, assim. Claro. Daí deixando, né, para próximas edições, o espaço está sempre aberto. E eu acho que não é importante só também, porque, tipo, a gente tá focando, Semana da África, Semana da África. Só que a gente tem que pensar que o que a gente vai aprender e o que estamos aprendendo, né, a partir desse momento, não vai ser só pra esses 3 dias. Vai ser... Nós temos que aplicar isso no nosso cotidiano, né? Então, tipo, é uma construção que a gente não estamos buscando fazer apenas para 3 dias, e sim para a construção das pessoas como si, né? Como cidadãos, como, né? Então, tipo, para a convivência em geral, porque Pelotas é uma cidade que, tipo, apesar de estarmos apresentando apenas 20 estudantes africanos, Pelotas é uma cidade onde tem muita gente vinda da África. Então, tipo, por mais que eles não estejam na universidade, é necessário que a gente tenha um bom convívio com eles, né? O convívio África-Brasil deve ser... Então, eu acho que essa semana ela vai poder proporcionar muita... um crescimento muito bom para as pessoas. Sim. Obrigado. Eu acho que agora a gente tem perguntas. É. Tem uma pergunta. O evento, ele vai ser gravado, filmado? Sim, ele será. O Centro de Relações Internacionais ficou responsável por trabalhar com a gente nessa área. Então, tipo, o pessoal vai filmar, vai gravar, vai... escrever, vai sair no jornal da UFPEL e vai ter também uma transmissão ao vivo que vai ser disponibilizada pelo Facebook e pelas páginas da UFPEL. Então, pra galera que não pôde se inscrever, não pensem que não vão poder participar, porque se vocês entrarem no site da UFPEL ou na página da semana do evento, vocês vão conseguir assistir a transmissão ao vivo. A única questão é que não vai ter as 20 horas certificadas, mas acho que depois lá no final, pessoal, acho que o conhecimento é o mesmo, né, independente de certificado ou não. E é isso que vale, né? E agora, chegando no final do programa, uma pergunta é para os meninos aqui e também para as meninas que quiserem falar. Depois que vocês concluírem o curso de vocês, o doutorado de vocês, qual é a visão de futuro que vocês têm? O que, que vocês planejam fazer? Pretendem voltar para os países de origem? Estou sempre a deixar que os outros falem primeiro, mas ok. Eu pretendo sim voltar para Moçambique, porque a minha primeira ideia é nutrir-me de conhecimento. A razão pela qual eu escolhi o Brasil na minha área, parte agronômica. Brasil, querendo como não, o Brasil é uma potência. Então, a razão pela qual eu escolhi o Brasil e estou aprendendo muito aqui, muito. Uma vez que o meu país tem quase que as mesmas condições afroclimáticas, então muita coisa que eu aprendi aqui eu posso implementar lá. Então, logo após a minha formação, eu pretendo voltar e dar o meu contributo para o meu país. Bom, eu também pretendo voltar, né? Quando eu cheguei aqui, não era essa a minha ideia, mas depois que eu me descobri aqui no Brasil, senti que eu tenho que voltar, né, gente? Porque quando eu vi, eu tinha uma visão muito eurocêntrica. E tudo que eu pensava era, ai, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para os Estados Unidos. Mas chegando aqui, eu acabei criando um amor próprio pelo meu país e pelo continente africano. Então eu acho a necessidade de passar isso para quem está lá, que talvez a Europa vai te oferecer possibilidades, talvez os Estados Unidos vai te oferecer muitas possibilidades também, mas ela também vai te apresentar outras coisas que talvez tu não esteja preparado para lidar. Então isso às vezes vai acabar fazendo com que tu tome decisões que não estavam previstas antes, quando tu pretendia estudar em outro lugar ou viver em outro lugar. Então eu acho que há uma necessidade então das pessoas que do continente africano que estão fora estudando, pegar esse conhecimento e não aplicar só neles mesmos, aplicar dentro da sociedade deles também. Bem, essa é uma pergunta que a gente ouve bastante, né? Sempre os brasileiros fazem essa pergunta: você pretende voltar depois dos estudos? Bom, vamos dizer que quando a gente vem aqui é para adquirir conhecimento. Quando o pai, né, te manda, te deixa ir sair do país, é para adquirir o conhecimento. O ideal seria você voltar para participar da construção do país. E se a gente responder que não, vou voltar, aí isso acrescenta, né, esse preconceito da África ruim, da África não legal, mesmo pelos próprios africanos. Viu? Isso é um argumento contra, né, que vem apoiar esse preconceito. Então, mas para eu dizer que vou voltar categoricamente, não sei, porque o futuro pode trazer surpresas, mas o ideal seria eu voltar para construir o país. Se, por exemplo, a África é como a gente está falando, né, ruim, problemas, mas quem vai resolver os problemas? Se não, porque eu, ao estar aqui, meu estar aqui me faz pensar, ver a África com o olhar forasteiro, do brasileiro ou de qualquer um. Então, isso cria em mim um pensar crítico, ver que tem uma parte de verdade na fala deles, mas não, nem toda a fala deles é verdadeira. Então, para construir esse raciocínio, vendo como a África poderia, então, como a África é vista e como eu gostaria que a África seja, sou eu, esse pensador, esse intelectual, que precisa ir e trazer de volta o conhecimento adquirido aqui. Acho que é isso, né? Não é uma pergunta para pensar muito. O ideal seria sim, porque sou filho da África e o ideal seria eu construir a África e ver o desenvolvimento do continente inteiro para quebrar o mito. Bom, o curso que eu faço me permite questionar qual o rumo da democracia que a gente quer para a África. Então, estou num país que está vivendo um cenário meio controverso no cenário da democracia, e tudo que eu aprendo atualmente acredito que me dá mais utilidade voltar para o meu país e tentar começar a repensar o cenário, o modelo político do meu país, assim como do continente africano. E me dá mais utilidade, pois vai permitir com que a gente comece a desconstruir algumas tipificações, porque a gente vai exportando modelos para a África, assim como o Brasil também exportou alguns modelos de funcionalismo. E eu acredito que há mais utilidade do estudante africano no geral, independentemente do curso, voltar para a África, porque a gente é uma geração de novos conhecimentos e com novas perspectivas, e o rumo do continente ele depende muito de nós, pois os antepassados eles já descolonizaram a África, e a gente, nosso processo é pegar a África e botar lá no pé do rumo ao desenvolvimento. Bom, chegando agora quase no final do programa, 7:26, peço para vocês fazerem as considerações e dar uma última chamada aí pro evento. Eu peço a participação de todos vocês que estão nos ouvindo, que ouviram um pouquinho da que a gente falou, para vocês comparecerem lá, né, dia 24 até o dia 26. Vai ter muita coisa legal para vocês verem. Para quem já tá inscrito ou tá nos escutando, vai ser um evento bem legal, e provavelmente a gente pretende fazer mais eventos, né, da Semana Africana em Pelotas. E eu preciso frisar também que não é sempre que nós temos uma oportunidade assim. Então, a galera que está inscrita aí, por favor, não deixem de comparecer. É o comprometimento, né? Sim, tanto porque... Isso aí está tirando a vaga de outras pessoas que não puderam se inscrever. Então, é as pessoas que se inscreveram, eu peço que compareçam. Vai ser um evento que vai proporcionar muita troca de conhecimento, muita troca de informação. Vai poder proporcionar uma visão muito diferente sobre alguns conceitos, né, e perspectivas que nós brasileiros temos. E, além disso, não vai ser um crescimento só para a gente, né? Nós vamos poder também estar ajudando nossos colegas africanos a estarem mais ambientalizados, mas próximos da nossa cultura também. Então, eu peço que vocês, os participantes, possam ir, né, vão... E que façam do evento algo muito proveitoso. Convidar todos inscritos, os que não tiveram a oportunidade de se inscrever, acredito que haverá uma próxima oportunidade. Mas, porém, frisar que é uma oportunidade ímpar, é a primeira vez que tem um evento, então. Aproveitam também, criticam o evento para que se melhore nos próximos. O primeiro evento sempre tem suas lacunas, mas vamos olhar sempre pelo lado positivo e buscar tirar vantagem e desconstruir alguns conceitos, desconstruir algumas vivências e buscar nos aproximar mais e olhar mais pelas relações humanas e não pelas relações raciais. Só para dizer que eu vim aqui para descobrir Lu, quer dizer, descobrir o brasileiro. Então, participe, venha aquele evento para me descobrir também. Tá, eu queria dizer que, por favor, se desprendam das mídias, né? Porque ela conta muita mentira. E venha assistir de perto quem realmente somos, né? Venha ter um contato direto com a nossa cultura. E é isso. Certo, é basicamente isso, né? Aqui senão vamos ficar repetindo, faz uma chamada. Venham, apareçam, eu só queria fazer um agradecimento aqui à equipe organizadora, né? Eu como responsável pela equipe organizadora, representante, nós queremos agradecer a oportunidade aqui à Rádio Com, e nós ficamos muito felizes por esse programa de hoje. Acho que se tivesse umas 3 horas aqui para falar, nós falaríamos sem problema, né? Então, nós aqui estamos muito felizes e queremos agradecer a oportunidade que nós tivemos, né? Acho que é de grande importância e mudou bastante a visão das pessoas sobre a Semana da África. Então, muito obrigado à rádio. Sim. E... a gente que agradece, né? Tipo, acho que na minha experiência, assim, como integrante, cada programa está sendo uma como se fosse uma aula extra, sabe? Tipo, tu vem e coleta conhecimentos e, tipo, porra, aqui praticamente rolou uma viagem intercontinental, assim, né? Tipo, de conhecimento. Então, eu deixo um agradecimento, assim, sincero mesmo, de vocês, dessa a participação de vocês aqui. E fazer novamente, né? Vamos... chamada pro evento lá, da primeira semana africana de Pelotas, de 24 a 26 de maio, né? Os que se inscreveram, por favor, compareçam, né? Daí, então a gente acaba esse programa aqui, nós outros, até o próximo sábado, e pros ouvintes, um ótimo final de semana. Verdugada confundiu, meta caçal com o siminho. Cachas montar.